1.42.16, sem restrições de para 2010, que negar 1.09, autorizado ao final do procedimento e aliás, reivindicou no zero, sendo estabilizado. Permitiu, 2.000 pés, 1.019, autorizado e reportará estabilizado quanto 2.06. Então, 3.520, voe e tape. Bom, na 972, informa o tráfego na sua posição de 11 para 12 horas, 11 milhas, como oeste, correção como oeste, é um Airbus 360 passando nível 085 em descida ao 050. Na 3520, reautorizado o voo Iguna e desça para 2000 pés, aguardando a autorização para o ILS. Na Iguna 2000, aguardando 3520. Para o nível 050, QNH1909. 050, nome é 258, desse mantanha nível 060, QNH1909. 060, 019, Bom, no 972, reduza a velocidade indicada para 2309. 2309, 2170, somos 28, direita no 21. 21, 21. Salvador, 3170, 30 táxi Alfa, meu sapatinho no Via Juliette, posição 14 remota. Alfa Juliette para 14, 30. estabilizado, azul 4206. Azul 4206, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 98, do sinal 95. 895, obrigado, senhorita. 3520, autorizado a final do procedimento, ILS rei, pista na zero, chame estabilizado, reduza para 1909. Reduzindo estabilizado, ILS 35920. Bem, autorizado pouso, pistão na zero, vento 1900 graus, X079, chifão, pista molhada. Permitindo, está livre, pouso, baixou e travou agora, azul 4206. 09, então, 3520, reduza para 1809. Reduzindo 3520. Canemia 258, desça para o nível de voo 050, Canadá 1099. Ok, 050 com 1019, Cané 62. Estabilizado, campo aviso, 3520. 3520, Duna completa final do procedimento, chame a torre no 8, decimal 95. 295, obrigado, uma boa noite. Bom, no 972, desça para 2000 pés, altímetro na 099, autorizado a final do procedimento, ILS, X-Ray, pista na 0, chame estabilizado, reduza para 1809. 2 pés, 809, 93. Canemia 258, voo Iguna, desça para 2000, sem restrições, aguarde autorização para ele. Agora Iguna, sem restrições, aguardando autorização para o ILS. Canemia 258, desce na 2000. Salvador, muito boa noite, Altan 3520, estabilizado, X-Ray. 3520, boa noite, continua a aproximação, aguarde atualização de pouso, ajuste no 019. Aguardando o pouso, Altan 3520. Azul 4216, sala 35, direita 1, 219. 219, direita. Azul 4216, autorizando táxi via Alfa, após Juliette, ingresso da parte 1, na posição 03. Alfa, Juliette, posição, confirma? 03. 03. Atualizado LS, vou 972. Bono 972, completa final do procedimento, chame a torre 98 do sinal 95. 295, 972. M2258, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pistana 0, chame estabilizado. Autorizado ILS, reportará estabilizado, acionar 6258. Salvador, bom dia, 972, passa 1,5 de estrela presente, visão campo. Bono 972, boa noite, número 2 para pouso, ajuste no 019, informo, pista molhada. 972. Eu 520, Paulo 37, direita 1211. 211, boa. Como chuva leve, pista molhada, vento 110 graus, 08 nós, autorizado por uso no zero. Autorizado, cabeceiro no zero, por 972. Alfa Juliette, parte 1 na posição 02. Alfa Juliette para a posição 02. Se eu aproximar só perdido, eu vou 972. 972, confirma o motivo, 9 sua pista? Afirmo, 972. 719, 72, chuva 2000, aguardo transferência. 2000, aguardando, 972. SB 2000, chame o controle 120 desse 8. 208, vou mapa de 2. Na 6258, completa final do procedimento, chame a torre Salvador no 8 desse 95. Obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, vou 972, está 2. Bono 972, curve a detonação para interceptar novamente o final do procedimento. Curva direita para o 180, seu limite é o é a radial 170 Salvador. Direita 180, confirmando o limite é 170 Salvador, certo? Certo. ok. É, devido à forte à chuva agora que teve agora, moderada na final, o voo 972 aguarda um pouquinho para efetuar uma aproximação, ok? Thank you. Avistou, Xanar 6258, dá prosseguir. 76258, vamos pista molhada, vento 1900 graus, 08 nós. Vento pista molhada, Xanar 6258. 0, limite radial 245, Salvador. 370, limite 245, Salvador, 972. Lá no solo, Xanar 6258. 258, solo 43, direita 1219. 1241, vai chamar o Xanar 6258. Paulo Salvador, boa noite, Xanem é 258. Xanem 258, autorizando táxi, Alfa, após Juliette, parte 1, na posição 07. Paulo Salvador, boa noite, Xanem é 258. Xanem é 258, boa noite. Por favor, de autorizado táxi Alfa, após Juliette, ingresso a parte 1, posição 07. Segue de Alfa, Juliette, posição 07, Xanem é 250. 0, seu limite radial 280, Salvador. Segue direita 300, limitado para 280 de Salvador, com o 972. Qual o do Gol 972? Prossiga. Confirma agora o que acontece, por exemplo, na pista. Na pista, sobre o campo, a chuva é leve. E agora, Salvador opera instrumentos 1000 pés de teto com 3000 metros de visibilidade. Ok, excelente. Gol 972. Ok, Zatros, vai tentar novamente aproximar? Bastante. 972, a torre pediu para que fosse informado que a aeronave que pousou após a sua tentativa de pouso avistou a pista com 600 pés. Ok, gente, boa 972. Então, no 972, ele já vai fazer espera sobre Duna até a nova tentativa? Ah, eu fiz uma esperinha sobre Duna no 972. Então, em ótima navegação, vou em Duna, faço espera e reporto para a nova aproximação. Reportará para a próxima no 972. Gol 972, tem condições de aproximar, está presente. Sim, tem condições de interceptar? Afirmo, 972. Bem, está autorizado o sinal do procedimento LS X-Ray pista na zero, sendo estabilizado. Camarão, 972. Lua 972, completa final, chame a torre no 895. Isso aí, Salvador, uma boa noite, 972, passou externo, está agora 4 meses do campo. Tente gol 1972, continue a aproximação, reporte quando visual, ajuste no 019, informa a aeronave que pousou à frente, avistou cruzando 600 pés, devido à visibilidade, como chuva moderada na final da 10. Tente o gol 972. Bruno 972, sala 54, direita, 1211. Ok, Bruno 972. Bruno 972, sala 54, por gentileza, confirme como avistou? A 500 pés, Bruno 972. Tente, solo 1211. 211, obrigado. Alfa Juliette, Portão 9, Pationa. Alfa Juliette, Portão 9, Pationa, número 972. voo lá para Tangosta. Para o sol. O azul Papa Tangosta, é, para giros em marcha lenta no 43. Tango Oscar, autorizado giro em marcha lenta, mantendo a escuta permanente, reporta no terminal. Oscar. Salvador, boa noite, é o Gol 9102, vai passar para a Mogi, cruzando 210. Gol 9102, boa noite, aciona identificação, chegada mar autorizada, desça via para o nível de voo 050, QNH 1019. 819050, a possibilidade vai estar ficando. Autorizado e tapa, Gol 9102. Muito obrigado, projetado da presente, 19, próximo. Bahia, TAM 3520, informação Golf, pronto, contra Aracaju. TAM 3520, boa noite, autorizado Aracaju. Conforme rota, nível 190, decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, após direto. Aciona 5053, controle 120.8. Aracaju, nível 190 autorizado, via rota plano de voo, decola da 10 com curva esquerda, perfil Puca, Jame após direto Aracaju, 5053, transponder 1208, controle de saída, TAM 3520, posição 02. 3520, no 2, reporte quando pronto. Reportaremos. Para 2010, Senegal na 069, autorizado a final do procedimento ILS RAPE, Senegal 0, estando estabilizado. Peço estabilizado, projetor na 19-2000, Exceda 10, com 9102. Boa noite, aciona identificação, chegada maior autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 109. 0050, TAM 3216. voo no 960. Voo 9960, bom dia, senhor identificação, chegada da Maria autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH 1019. Desce para o 060, 1019, senta Golf, solicita voo direto de papo. Aguarde. Na 3896, tem condições de voar direto do Luna, interceptar e completar o sinal do procedimento? Afirmo. Se foi Duna, decidem restrições para 2.000 pés, QNH 1099, aguardando a autorização para o procedimento ILS X-Ray. 2.1099, Duna 3.896, Prodi Duna. Voo 9960, foi direto ITAP, desça para o nível 050, QNH 1099. ITAP 050, voo 1999. Passando marcando a externa da 9102. Bom, 9102, completa final do procedimento, chave para o Salvador, no 8.95. 1895, no 9102. É 3896, autorizada final do procedimento de ILS. Autorizado o procedimento da 3896, o X-ray. Bruno 02 na escuta? Afirma, boa noite. Bom dia, aliás, 3 milhas da 1-0. 9-1-0-2, bom dia. Informa o Aeromax que pousou à frente. Avistou cruzando 500 pés devido à chuva moderada na final da 1-0. Informa pista molhada, ajuste 1-0-1-9, reporte quando visual. Então vai reportar visual, voo 9-1-0-2. Vento 1-1-0 graus, X-0-2 nós. 7, gol 9-1-0-2 prosseguindo, obrigado. 9102, fala os 23, na minha escuta, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. E segue na sua escuta via Alfa, chamante da Juliette, 9102. No 02, Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, obrigado.